the door. Quero você, Jesus, pois cada dia é mais difícil dizer que eu consiga ser feliz sem você. Pois na verdade eu errei. Quero você, Jesus. Desta vez me entrego toda pra ti. Pois sei que me amas demais, como ninguém me amou. Tudo aquilo que passei já passou. As marcas que ficaram deixei pro Senhor apagar. Oh, oh, oh, oh. Tudo aquilo que passei já passou. As marcas que ficaram deixei pro Senhor apagar. Oh, oh, oh, oh. Queimando como fogo em meu coração, que fez nascer a luz dentro em mim. Aquilo que passei já passou. As marcas que ficaram deixei pro Senhor apagar.